a consequência da falta de revelação. Se eu não busco a Deus, se eu não tenho nenhum conhecimento de Deus, se Ele não se revela a mim, se Deus é apenas aquele Deus lá em cima, oh, ora por mim, reza por mim, oh, é a Bíblia, é muito complicado. Se Deus é esse ser que está lá em cima, longe, que alguns falam que não existe, que outros falam que existe, se esse Deus é esse homem que está lá, eu não sei como é que Ele vai me ajudar, se esse Deus está tão longe, eu não tenho revelação dEle, eu não o conheço. A Bíblia diz que a minha vida é um caminho de erros. Em Mateus, a palavra do Senhor diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Por falta de experiências com Deus, da revelação de Jesus, que seja através do céu, que seja para um tolo que escreve que Deus não existe, olhar para o céu e dizer: quem fez isso? Quem que me dá vida? Quem que me garantiu acordar de manhã, abrir os olhos? Quem me garantiu? Tem alguém cuidando de mim. Tem um Deus poderoso que está acima de mim. Eu posso crer, eu posso confiar nele. E quanto mais eu busco, mais ele se revela. Quanto mais eu adoro, mais ele se revela. Quanto mais eu comungo com os irmãos, mais ele se revela. Mas se eu não tenho nenhuma revelação dele, eu posso ser um desses tolos que diz: Deus não existe, esse negócio aí não tem nada a ver, não é assim, eu não creio, não acredito. Então caímos nisso aqui: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Lá em Deuteronômio 32, leia comigo. Lá no Velho Testamento, olha o que Deus já mostrava e ensinava ao povo. O meu povo é gente que perdeu o bom senso e neles não há entendimento. Diga: o meu povo perdeu o entendimento, perdeu o juízo e nele não há mais entendimento. Quando nós estudamos esse capítulo de Deuteronômio 28, nós vemos Deus revelando o que Ele quer, o que Ele tem para o seu povo, o que Ele prometeu para o seu povo, como o povo sai do caminho do Senhor, e o Senhor vem e diz: esse povo, meu povo. E aqui eu repito, eu enfatizo, Deus não está falando só dos crentes, Deus está falando de todos os seres humanos, de todas as vidas que foram compradas pelo sangue de Jesus e, portanto, pertencem a Ele. O meu povo perdeu o bom senso e neles não há entendimento, conhecimento, não sabem nada acerca de mim, porque não conhecem a mim, não estudam, não param para olhar nem o céu e dizer: Deus é real, Deus é vivo, eu posso vê-lo. Não param para se reunir, para estudar a palavra, para adorar. Então eu não posso me revelar a este povo. Então falta-lhe entendimento, perderam o bom senso. Em outras palavras, não conseguem nem tomar decisões sábias. Por que é que nos reunimos? Mateus 18:20 diz: em meu nome, se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, significa: o Tiago está aqui e Deus tem se revelado ao Tiago. Eu estou aqui e Deus tem se revelado a mim. Então nós nos reunimos e Deus se manifesta. Se tem mais alguém que ainda não conhece o Senhor, não tem a revelação de Deus, pela simples comunhão conosco, começa a ter conhecimento de Deus. A prova maior é o que está acontecendo exatamente agora, o fato de estarmos aqui adorando ao Senhor, estudando a palavra, estamos entendendo um pouco mais de Deus. A palavra do Senhor diz, leia comigo em João, capítulo 11 de João, no versículo 49, nós lemos assim: então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis. Vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir, diga comigo, reunir um só corpo, os filhos de Deus, que andavam dispersos. Diga comigo: eu sou filho de Deus e andei disperso, mas Ele me reuniu, e foi por isso que Ele morreu na cruz. Irmão, um sacerdote que estava condenando Jesus à morte foi usado sem saber pelo Espírito de Deus, e o texto sagrado deixa isso claro. Ele não sabia o que estava falando, mas profetizou que Jesus morreria. É necessário que um homem morra pelo povo, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo. Aquele homem, Caifás, não tinha a menor noção do que Deus estava falando na boca dele. Ele estava profetizando: vai ter gente lá em Belo Horizonte, no ano de 2005, que estava andando, vagando por essa terra, sem rumo, perdido, sem saber o que fazer com a família, sem saber o que fazer com os filhos, sem saber o que fazer com o casamento, com o futuro, andando, vagando por aí. E Deus vai reunir como um só corpo filhos dele. Por que que nos reunimos? Porque esse foi o propósito de Jesus. Reunir, porque quando o povo se reúne, Deus se revela mais. E quanto mais Deus se revela, mais eu vou tendo minha teologia sobre Deus. Deus está fazendo isso na minha vida. Deus é poderoso assim. Deus pode isso. Deus pode assim. Não é o que o padre disse. Não é o que o pastor disse. Não é o que o irmão disse. É o que Deus está fazendo na minha vida. Antes eu te conhecia só de ouvir, disse Jó, mas agora os meus olhos te veem. Atos capítulo 2, um pouquinho mais à frente. Atos capítulo 2, o primeiro verso diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga: reunidos. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O povo se reúne e Deus se manifesta, começa a se revelar. Por que é que você sente vontade de vir? Por que é que o Espírito de Deus traz a mim e a você para nos reunirmos? Por que é que você tem que ser um instrumento de Deus para trazer outros? Porque quando nós nos reunimos, Deus começa a se revelar. Outrora Ele falou pelos profetas, outrora Ele falou de outras formas, hoje Ele nos fala pelo Seu Filho Jesus. Mas onde que está Jesus? Está morando dentro de cada um de nós, que temos um relacionamento pessoal com Ele, e quando nós nos reunimos, Ele se manifesta, e aqueles que não o conhecem começam a conhecer. Eu ouvi a palavra inquilino uma única vez e comecei a prestar mais atenção nela. Você e eu aqui ouvimos falar algo de Deus uma única vez e começamos a prestar mais atenção naquilo, e o nosso conhecimento se amplia acerca de Deus, e o nosso entendimento se amplia acerca de Deus, e nós começamos a não errar como errávamos mais, começamos a andar não tão errantes como antes, mas agora reunidos, unidos. E por último, Hebreus 10, versículo 19: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Primeira coisa, irmão, nesta conclusão: reunir como corpo de Cristo, como igreja, é algo sagrado. Irmão, Deus falou comigo nesta semana de uma forma muito intensa sobre algumas coisas que não podem ser levadas displicentemente. E Deus falou comigo: filho, nenhum de vocês pode se reunir de forma displicente. Quando vocês se reúnem, é para a revelação de Jesus. Quando você se reúne, tem que entender, é algo sagrado. É a congregação dos santos que se reúne. Não sei se eu vou hoje, não sei, não estou afim. Senhor, dá-me temor. A reunião dos seus filhos é algo sagrado, porque ali o Senhor ordena a bênção. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E uma das características de quem vive em união é reunião. Prazer. Esforço. Prioridade para se reunir. Eu não abro mão da reunião, do culto. Eu não abro mão da comunhão com os meus irmãos. Eu posso estar arrastando de desânimo, mas eu vou, porque lá é uma reunião sagrada, e eu vou conhecer um pouco mais de Deus. Deus vai me visitar, Deus vai estar lá. Mas Deus não está quando eu estou sozinho em casa. Não está, irmão. Porém, ali o Senhor ordena uma bênção especial, e Ele vai se revelando na comunhão dos santos. E vai se revelando no estudo da palavra. E assim nós vamos desenvolvendo uma teologia que nos leva a ter experiências reais com Deus. Eu agora sei que é assim, e agora eu vou fazer assim, ponto final. E não tem espírito de engano, de cegueira, de desânimo que prevalece sobre você, porque você se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu me levantarei, eu me fortalecerei, eu aprenderei da palavra do Senhor, Ele se revelará a mim, eu vou conhecê-Lo, a verdade me libertará, eu serei um como Ele, assentado nas regiões celestes, acima dos principados e potestades, reinando sobre esta terra. O reunir é sagrado. O reunir é prioritário. O reunir é vida. A unidade do corpo, Jesus, revelação, experiências, conhecimento, vida, teologia, religião. Paulo fala claramente lá, quase 2000 anos atrás, Paulo mostra lá ao povo, os hebreus, olha, preste atenção, porque muitos de vocês estão deixando de reunir, está sendo costume de alguns. Não permitam que isso aconteça. Por quê? Porque a nossa religião diz que tem culto quarta-feira, domingo, segunda. É muito culto, meu Deus, não precisa de tudo, não. Eu podia ir lá, olha lá, 40 minutos e já acabou, já voltou todo mundo embora, está todo mundo bom demais. E também tem aquele grupo lá e toca, eu gosto quando eles cantam, eu repito todinho, que coisa, meu Deus. Para que eu estou indo me reunir? Eu estou indo me reunir para ter um encontro com Deus. Porque na reunião dos filhos de Deus, Deus se revela. Porque ali flui a vida, e a vida revela Deus. Ali tem comunhão com os irmãos, e Deus se revela na comunhão dos irmãos. Ali tem palavra, tem estudo da Bíblia, e Deus se revela através das Escrituras. E eu quero mais de Deus, porque quanto mais eu ouvir pela primeira vez uma única palavra, mais eu vou prestar atenção nela. Imagina se eu começar a ouvir as palavras de Deus acerca desse assunto, daquele assunto, dessa área, daquela área da minha vida, da vida do meu familiar. Se eu começar a ouvir o que Deus diz, eu vou prestar mais atenção. Deus vai fluir, e a palavra dele é poderosa, e Ele cumprirá o propósito dele na minha vida. Por que é que nos reunimos? Porque precisamos de religião. O que é religião? Uma comunhão pessoal com Deus. Quem é a verdadeira religião? Jesus. Como é que eu posso ter isso? Quando eu começo a contemplá-Lo. Pela natureza que seja, Deus existe, os céus manifestam. Quando eu começo a prestar atenção na palavra dos profetas, que escreveram lá atrás algo sobre Jesus. Quando eu chego na cruz e começo a olhar o Deus vivo e poderoso encarnado em Jesus, e reconheço, Ele veio por mim. E eu começo então a viver Jesus. E aí entramos naquilo que lemos lá no início, a vontade do Pai. Todos nós oramos ou rezamos o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. mas na verdade, para que a vontade dele seja feita, a minha vontade tem que ser submetida ao mover de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não quero meu pensamento, não quero vida de religião, eu quero Jesus. Como eu posso começar? Não abra mão de se reunir. Não abra mão de estar em comunhão com os irmãos. Não abra mão de estudar a palavra. Não abra mão de, mesmo que não esteja aqui junto conosco, ter um tempo de adoração, de culto, de estudo da palavra de Deus, para que possamos conhecê-lo mais, ter mais relacionamento com ele, ter uma teologia cada dia mais ampliada, bíblica, termos um relacionamento com Jesus cada dia maior e conhecê-lo mais, até que quem não o conhece começa a vê-lo revelado em nós e começamos a desfrutar das coisas que o sagrado, o eterno tem para nós.